My Games Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada. Esse é o For Games Podcast. E congratulações pra você que chegou até aqui. Thanks for playing. For listening. Play com o Vinícius daqui, fudeu, né? É, né? Agora nós vamos nos apresentar nesse monólogo duplo. E apresentar o blog e apresentar o podcast. Isso, e os fundadores de todo esse negócio aqui, que está com mais um empreendimento, que agora é podcast. Empreendimento? É termo bonito, né? Parece que é importante. É, mas nós somos importantes. Bom, quem é você? Eu sou Shinkoio, e ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou japonês. Eu sou Vivard, e ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou mulher. Principalmente no Mercado Livre. E agora vamos começar com nossas histórias de vida, para vocês perceberem que, ao contrário de muitos lugares que vocês podem ouvir podcasts sobre game, nós não começamos a jogar ontem. Nós não somos bitolados em um mesmo estilo. RPG, diga-se de passagem. E nem numa mesma empresa, produtora. É, ou fabricante de videogames. Ou fliperama da esquina. A gente varia os fliperamas também. A gente ia, né? Porque agora o fliperama morreu. Eu joguei pinball esses dias, viu? É? Boteco? Boteco. Vou jogar GoldenEye, né? Pro nosso especial 007. Tô vidrado. Entenda o For Games Podcast. Bom, primeiro sobre as pronúncias. Nós falamos errado mesmo. É, não só português. Ou melhor, não só em inglês. Como português também. Temos vários vícios de linguagem. Somos paulistas. E o inglês é o que a gente sabe. Quem sabe não, é o popular. A gente vai falar Tiger Robocop. Vamos falar Alex Full. É, a gente sabe que a pronúncia dos jogos, tipo, por exemplo, Everything or Nothing. Pra que falar desse jeito que nem viado? É, puta. E, aliás, esse é um jogo que é melhor falar o nome traduzido, né? Tudo ou nada. Tudo ou nada é aquele dos viados que vão dançar. Viado não, dos caras que vão dançar fazer strip. É, tudo ou nada. Nome de novela da Globo, isso aí. É, novela da 7. Mas coitado da 7. Pior que esse, pra mim, é o melhor jogo dele. Ah, isso vai dar muita briga. Até que vai ter um podcast só pra isso. Porque as previsões são de que ele seja o terceiro. Terceiro melhor? O terceiro podcast. Ah, tá. Ah, antes que nos pedrifiquem. Quê? Antes que joguem pedra em nós. Ah, tá. Pedrifiquem é a magia da medusa, né? É virar pedra, não é ser atingido por uma. A pedregem, boa. Somos cursados em comunicação, tivemos aula de radialismo e televisão, então nós sabemos o que estamos fazendo. Ou achamos que sabemos. Não, a gente sabe, a gente passou, tá valendo. É, né? Estamos formados. A gente sabe. Como a gente está no começo, temos uns probleminhas técnicos, então a qualidade pode variar de um para o outro, por enquanto, até que a gente se acerte nesse negócio. Sim, estamos aprendendo e não temos muito contato com profissionais nessa área de podcast. Coisa importante para falar, os podcasts vão ser liberados todo dia de pagamento, ou seja, dia 5 e dia 20. Exato. Se você quer receber o seu pagamento audioativo do mês, é só entrar no For Games e baixar o seu podcast para curtir junto com o seu salário, comendo no McDonald's ou uma pizza. Isso aí, mesmo esquema de pagamento. Se cair no fim de semana, a gente bota na sexta. Exato. Se cair no feriado, a gente bota antes do feriado. Ou não. Depende do humor, né? Se eu não receber, eu não vou pôr não, rapaz. Sempre essa firma atrasar o pagamento, que, aliás, para quem não sabe, a gente não vive disso. É, estamos no caminho de viver disso. Esperamos conseguir viver disso. Não pela facilidade, mas que é uma coisa que a gente gosta. Odiamos RPG. De ódio odiado. Tudo que vocês podem ver de RPG, que agora está até em grande escala no nosso blog, coisa que nossos leitores mais antigos devem estar estranhando. É, temos um colaborador RPGista. Isso, nosso colaborador RPGista que está socando a bota lá, e acho que até o final desse ano não, mas até o meio do ano que vem pode ter todos os RPGs lançados para Play 2 até... Para Play 2 e 360. E ele pegou um 360. 360 vai ter 3 RPG até agora. Outra coisa, censura. A gente não vai censurar palavrão nenhum. Tanto é porque essa é uma das características do nosso blog, que a gente xinga mesmo quando o jogo é ruim, a gente xinga mesmo quando é uma merda. Independente de classificar o jogo, a gente fala palavrões gratuitos também. Sim, porque a gente escreve do jeito que a gente fala, e ao contrário de muitos sites de videogame, nós não somos nenhumas putas padas pra falar bonitinho e pra fazer as coisas certinho. A gente fala como jogador mesmo. É, a única censura que pode ter é quando a gente falar alguma coisa que não deveria ter sido dita. Alguma ofensa moral. É, coisas do gênero. Ou alguma marca que não deveríamos falar. Aí vocês vão ouvir isso. O grito do cabal. Exato. Outro barulhinho interessante que nós colocamos: quando o jogo for ruim, nós vamos queimá-lo com a ajuda do nosso amiguinho Scorpion. Que maravilha. Tiveram alguma sugestão? Muitas influências de Mortal Kombat. Mortal Kombat, rapaz. Eu falo igual quando eu alugava o filme na locadora. É, que nem na propaganda do Mortal Kombat 2 para Mega Drive. Lançamento dia... Lembra que passava propaganda? Passava propaganda. Na televisão. Eu lembro que eu fui pegar essa fita aí pra alugar, porque eu não era muito feliz no cinema na época, né? Era aquele negócio, eu alugava uma semana antes pra pegar na fila, né? Porque a locadora lá no meu bairro só tinha uma fita. Você assim, tinha que reservar. Eu tinha que reservar. E você pegou dublado ou legendado? Peguei os dois, rapaz. Porra! É, antes de DVD eu já alugava duas fitas. Outra coisa, piadinhas idiotas. Que são em excesso em algumas. Dependendo do nosso convidado. É. Né? Essas piadinhas têm a entonação de pra ser nossa. Então você vai ver aquela famosa musiquinha. Aquele cara lá, o... Ronivon. Quando eu... Rapaz muito simpático, apresentador de programa. Um dia vamos convidá-lo aqui pra conversar de videogame conosco. É. Excellent! Bom, quando a gente falar merda... A gente simplesmente falou merda. É, a correção no próximo podcast será falei merda. Não vai ser panelada, nem canelada, nem chute no saco, nem hadouken, nem porra nenhuma. Exato. Vocês estão vendo que temos algum conhecimento já dos melhores podcasts. Influência é o que não pode faltar. Porque... É, como diz o Tarantino, não são influências, a gente copia mesmo, foda-se. Ah, é. Até porque quando o negócio é pioneiro, que nem o Nerdcast. É. Não sei se vai rolar um pi nessa hora, a gente. Esses negócios de falar ou não. Ou não é coisa de Caetano. É de Caetano, né? Eu acho que é uma cópia da cópia já e. Ou não, muita gente fala. E esse negócio de dar ordem, né? De apresentação. Tudo que é já foi criado um padrão, podemos dizer assim. É, não sei quem inventou isso, mas é meio interessante, a gente vai usar. É meio programa de rádio mesmo. É. Jovem Pan. Bom, falando de videogame, a gente vai contar a nossa trajetória nesse meio. Nossa biografia. Música triste agora. Por que música triste? Porque é uma época saudosista, né? Bom, você não tem saudade de jogos 2D como eu, né? Vivaldi, ele tem um trauma. Jogos 2D. Trauma não, simplesmente eu acompanho a evolução. Esse simplesmente abobino e queimo. As coisas antigas. Não, só vendo. É, só vendo. Ele devia ter. Em outra encarnação, tá lá na Segunda Guerra Mundial queimando o livro. Foda. É, no Equilíbrio eu vou queimar os quadros lá, os Da Vinci, Van Gogh, que você já contou. Isso, igual no filme Equilíbrio. Assista esse filme. Telejogo, você teve isso? Não tive isso, acho que o único telejogo que eu vi era o jogo do Hugo, que você ligava e jogava pelo telefone. Isso não era telejogo, pô, isso já é muito mais evoluído que um telejogo. Eu sei, mas aqui era um telejogo, né? Era telefone com jogo, pô. Agora, só uma piadinha pra ser nossa aí, já logo de cara. Bom, eu joguei telejogo, mas depois de velho. Trabalhava na loja lá. Nunca, não peguei essa época. Eu comecei com... Como muita gente começou, o nosso Atarizinho, né? Bom, eu comecei no 8-bits, rapaz. 8-bits? Ah, Atari era antes. Atari era antes. Quantos Atari bits era de 4, Atari? Sei lá. 1-bit? Atari era Pitfall, aqueles joguinhos de subir escada que copiava Donkey Kong. Tipo Donkey Kong, Tinha o Enduro. Enduro, que era um caralho. Tinha a Olimpíada, que todo mundo quebrava os controles jogando a Olimpíada. Ah, era do caralho, aquela punheta lá. E o... Aquele de hambúrguer. Explica o porquê de ser um jogo punheta. Bom, no caso do Atari já vai pela... Pelo formato do controle. Mas o jogo punheta é um jogo que você vai e volta e não acaba aquela merda, né? Ou acaba depois de muita exaustão. É, bom, eu jogava Atari na casa dos amigos, eu não tive essa porra. Eu entrei no mundo dos videogames nos 8-bits, oficialmente, né? 18? Nos 8-bits. Meu irmão chegou com Phantom System em casa. Com Pitfall, veja só. Um Pitfall que atirava em sapo. Aquele que atirava era o Pitfall? Não era Pitfall. Era Pitfall. Era outro nome. Não, era Pitfall. Super Pitfall. Super Pitfall. Você não viu. Ele atirava em sapos, tinha escorpiões, tinha as cachoeiras. Ele nadava. Olha, ele nadava. Ele morria afogado. Ele nadava. Ele não morria afogado que como nem no Atari. Tinha a fase dos monstrinhos. Você tinha que... morrer disso? Não lembro, acho que não. e jacaré pra você pular. Não lembro. Acho que não tinha jacaré, não. Muito louco era o esquema do jacaré que tinha na Atari, que se você pulasse na boca, você morresse. Se você pulasse na cabeça você é. Era do, era pô, isso daí, não sei o que, que veio antes, mas inspirou aquela cena do Live and Let Die, né? Ah, que o Roger, Roger Moore sai da ilhota lá pisando no jacaré. Pisando no jacaré. É, como vocês podem ver, estamos meio saturados de James Bond devido à época que estamos no momento. É, acabou de ser lançado Quantum of Solace. Já assistimos e já zeramos tudo. É. Estamos nos preparando para o nosso podcast sobre 007, ou seja, estamos jogando tudo de novo que já jogamos. Bom, eu não, porque pro meu só tem um. É, porque o Vivaldi, ele é um... Pro I também, né? Acho que eu tenho... Como vocês já ouviram, ele é muito conhecido no Mercado Livre. Ele vende tudo que ele tem. Daqui a pouco vocês vão ver muita coisa dele lá. Eu, normalmente eu nem preciso do Mercado Livre pra vender. Ah, sim. Eu tenho um network muito bom. Ele tem uma boa rede pra isso. Mas temos um Rock Band aí que em breve vocês vão estar vendo lá. Não, não, vai demorar ainda. Vai demorar? Vai demorar. O Guitar Hero 4 não superou as expectativas para comprar uma bateria nova. É, não. Por que comprar bateria se isso daí funciona, rapaz? Bom, 16 bits. Não, do 8 eu tenho pra falar do Master System, né? É verdade. Master System 8 foi o que eu joguei. Eu não peguei Nintendinho na época. Nintendinho eu fui pegar um pouco depois. Os Mega Man da vida. Mas aquele Alex Kidd do caralho. É, o mais legal é que a Tectoy, né, que era representante da Sega no Brasil, lançou o Master System junto com o Mega Drive aqui. Ah, sim. Foi a primeira vez que acho que foi oficializado, né? É, porque os Nintendinhos que tinham aqui era tipo a Gradiente, fazia o Phantom System, que era compatível com o Nintendo. E mesmo assim era importado, né? Não era feito aqui. Não, não. Gradiente não fazia o NES. Fazia o Phantom System, que era um aparelho completamente diferente, mas que entrava o cartucho do NES americano. Ah, sim, tá. Aí tinha Top Game, Turbo Game, todas essas coisas. Aí tinha um que tinha uns que aceitavam só a fita japonesa, que era aquela de 60 pinos, e tinha a americana, que era de 72. E tinha aqueles rolos de você comprar importado e ter que transcodificar, que pegava preto e branco. É, não, mas isso daí ainda foi até os PlayStation 64 da vida, ainda tinha isso. É, mas no Super Nintendo, no Mega Drive da vida. Mega Drive? Mega Drive, ou Genesis, Mega Drive. Depois dessa fase eu peguei o Sega Genesis. Você pegou o Genesis? Rapaz. Mega Drive 3, só que é o americano. O que tu jogava? Olha, eu lembro que veio com o Sonic Spinball. Eu não gostei desse jogo. Era estranho, mas eu jogava, porque só tinha ele. O segundo jogo que eu comprei foi FIFA, primeiro FIFA, do 94. Nessa época nós não tínhamos vontade própria, né? Era pai ou irmão que trazia videogame pra gente. É, eu lembro que eu fiquei todo feliz. Ah, agora que vocês me deram videogame, agora nos aniversários, Natal, Dia das Crianças, posso ganhar um jogo. Exato. Ah, a sonha. Como criança inocente. É, foda. Eu nessa fase era casa de amigo mesmo, porque eu era muito refém do computador. Nessa época nem existia emulador, mas eu... É, eu jogava Prince of Persia no computador nessa era época. Era Prince of Persia, Control também depois. É, mas era esses jogos de point and click aí. De... Ah, isso daí ainda veio depois. Isso daí já tinha PlayStation. Mas era junto já. Com o Mega Drive. Não, tinha antes. Não, já tinha PlayStation, rapaz. Já tinha 3DO. Sim, mas eu sou um cara atrasado nessa época. Mas não tem que... Eu joguei Mortal Kombat no Master System. O que interessa não Master é a System. Sua cronologia. A cronologia do mundo, das coisas. Assim. Sim, mas eu tô dando a minha biografia. Ah, então pra você foi junto. Pra mim foi junto. Porque eu nessa fase eu era um cara atrasado da vida. Apesar, se você for ver, assistir He-Man, aquelas coisas lá que a gente passava, era um atraso de vida mesmo. É, porque você vai assistir hoje, que desgraça, hein? É uma coisa que... decepciona. Se bem que Pica-Pau é bom até hoje. É, Pica-Pau é bom. Pica-Pau, Chaves. Incentiva a violência. Junto com os 16 bits teve os arcades, né? Os fliperamas. É, que aí a gente já tinha idade suficiente pra sair de casa sozinho, é, pra comprar termos, pão. É, pede dinheiro pra comprar doce e vai pro flipper. A gente ia comprar pão, saia da escola. Saía uma hora mais cedo pra ir pra escola, parava no flipper e depois ia pra escola e jogava em cima da hora. É, pra mim era só na saída porque eu sempre estudei de manhã. Ah não, eu estudava tarde. Então não rolava de... Eu pegava na entrada e na saída. Rapaz. Jogava de manhã. Aí era só na saída, aquelas coisinhas lindas de boteco mesmo, né? Aqui em São Paulo nós temos a rede do Lords. Rede? É, tem um... Tem outro lugar fora do Tatuapé? Tinha na Formosa, do lado do Marcos. É verdade, muito bem lembrado. É bastante, só que nesse pedaço tinha três. É, era uma coisa mais regional. E tinha aquele negócio de as locadoras, né? Que você podia ir lá e jogar. Pagava por hora, né? Pagava por hora, coisa que hoje também virou lan house. É, hoje e... tem lan house que faz isso, bota meia dúzia de Xbox lá ligado em rede. Apesar de não ter isso não, viu? É meio difícil, mas tem. Já tem lan house que tem Wii, tem PlayStation 3. Eu acho meio difícil isso aí também, porque os jogos de hoje em dia estão cada vez mais pessoais, né? É que nem computador. Mais individualistas, né? É, você tem o seu save, você tem o seu nome, você tem a sua putaria numa pastinha escondida no Nitro. Oculta. É tudo assim hoje em dia. E com os games é a mesma coisa. Eu acho que, tipo, eu não vou conseguir pegar e pagar por hora pra jogar Resident Evil 5 numa locadora. Não, mas aí a molecada não vai pegar pra jogar Call of Duty, pra... Ring Eleven, essas coisas. Não vai jogar um Adventure. Mas eu acho uma besteira jogar isso. Eu sou muito single player. Apesar de multiplayer em casa de luta e mata-mata. Eu não sou muito fã de futebol depois que tiraram a opção de dar rasteira no goleiro. Carrinho, rapaz. Eu nem era rasteira. É um termo de FIFA 98. Não, rasteira você não se joga no chão pra dar uma rasteira. Você joga? Não, isso é um carrinho. Ah, é um carrinho. Dá pra dar os dois então. Dá pra dar rasteira e o carrinho no goleiro. E pra mim era Fighting Soccer, né? Tinha um jogo que tinha campo de terra, de areia e tal, que dava pra dar bica nos caras, mano. Não lembro o nome. Era para do PlayStation 2 vocês podem jogar Red Card. É verdade. Do Nintendo tem uma. No Super NES tinha. Super Star Soccer é legal. Não, mas não. Mas ele tinha uma interatividade que não tem até hoje no jogo. Não, ele era bem. Foi uma revolução nos jogos de futebol, mas dá era pra você antes ainda. Atirar com a bola na cara do fotógrafo. Não, era um Super Soccer isso. Você que era os campeonatos brasileiros, que os caras hackeavam já. Antes do Ring Eleven Hack existia isso, né? E dava pra você dar uma bica lá, errou um gol, pegando o cara que tá atrás lá e o cara cai. Era uma barata. Era isso. Pra mim era. Ring Eleven. O nome que eu lembro era esse aí. Se você tem alguma confirmação, mande-nos um e-mail, que podemos estar falando muita merda. Wargames@gmail.com. É só clicar aí do ladinho, nossos contatos. Aí a gente sabe disso. 32 bits. 32. Meu primeiro 32 bits foi o Sega Saturn. Nossa. É, rapaz. Sega Saturn. Eu sempre comecei pela Sega. Era um segófilo na época. Nessa época eu estava muito viciado em games violentos, né? E o game violento do momento hoje era... Hoje você não tá. Digamos que eu estava iniciado, vai. Foi Mortal o início Kombat do foi o, foi o ápice, né? Eu acompanhei o Master System, no Mega Drive, o Super Nintendo, que era a melhor versão, apesar de não ter sangue. Isso no Mortal 1, né? No 2. O 2 tinha sangue. No Super Nintendo não tinha. Tinha, caralho. Então mande nos outra merda que eu falei ou não. Claro que tinha. Aí saiu o 3, eu queria o Super Nintendo pra jogar Mortal 3, eu ia na locadora, eu gastava minhas cuecas lá pra jogar esse negócio. Aí chegou aquela época bonita do Natal e eu ganhei um PlayStation com Mortal 3. Existe isso, existe até Mortal 2 pro PlayStation. E é aquele negócio, passou as festas, você chega na escola e todo mundo ganhou, né? Só que todo mundo tinha ganhado 64. Todo mundo? Tinha dois caras, todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa reclusa, né? Sabe por quê? Porque o 64, a Gradiente montava aqui e transcodificava aqui e vendia na Casas Bahia, no crediário. Ah, sim. Aí muito pai Bahia comprava o 64 porque era o mais moderno e dava pra comprar na Casa Bahia. É, e tinha acabado de lançar também, aquele negócio lá, o hype do Nintendista de Mario e Zelda. Ah, independente do Nintendista. Muita gente que se o cara que não entende, ele vai chegar lá e na loja, o cara vai falar, esse daqui tem 64 bits, é o dobro do PlayStation, é o dobro do Saturno. Mas por que não é CD? Aí uma coisa que chamava atenção no 64 eram os 4 controles que você podia jogar. É verdade, dá pra jogar de 4. Dá pra jogar de 4. Apesar que o Atari já tinha uma versão que tinha isso, né? É? Eu não lembro que jogo que era, mas tinha um console do Atari que tinha 4 controles. Mas nunca foi popular aquilo. Bom, eu não posso falar nada porque depois do Sega Saturn eu peguei o 64. Sega Saturn ele sempre foi uma sombrinha, né? Ah, ele começou bem. Porque o primeiro 32 bits de verdade foi 3DO, né? Porque teve o 32X, que foi uma desgraça. Ah, sim, porque... Teve a tentativa do Sega CD, que era 16 bits, né? Era só com uma mídia diferente, tinha filminho e tal, mas era outra bosta. Basicamente, a maioria dos jogos são os mesmos jogos com músicas melhores. É, e uns filminhos que eles botavam, compactado até no osso. É, que era minúsculo na tela e... Quadrado até na... 256 cores. É. Então, 3DO era legal, eu jogava muito... Ah, né? Nessa época teve a loja lá do meu irmão, né? Foi quando, 95, comecei a trabalhar com isso já. E qual era o nome da loja? War Games. Que coincidência. Tu tá animado hoje, hein? Eu não tô muito animado porque eu levei um pau no 007 agora há pouco. Ah, é? Não conseguiu matar o Agostinho até agora. Eu tô até agora pra matar aquele filho da puta. Tem uma hora tentando. Ah, Agostinho, pra quem não se ligou, é o vilão do novo 007. O cara é igualzinho Pedro Cardoso, meu. Dominic Green. Se forem fazer uma sátira nacional, por favor, peguem ele. Fizeram no Cacete Planeta, né? É, o Cacete Planeta. Era o Marcelo Madureira, o 007. Eu não lembro, né? Não, foi agora, foi agora. Foi agora. Foi acho que no último programa, hein? O último pra gente agora que tá gravando, né? Quando isso aqui for pro ar, já vai ser o Cacete Planeta, pra mim, já não faz muita parte do meu itinerário televisivo. Não, pra mim não. Aliás, não dá nem tempo de assistir, porque eu não tô trabalhando nessa hora. Mas o pessoal da comunidade do 007 lá colocou um link lá das fotos. Claro que o cara ficou parecido com o Daniel Craig. Ah, caralho, o Madureira vai ficar parecido com o Daniel Craig. Pois é, cara. Fizeram umas maquiagens legais. É... Mas não vamos falar do 007. Não. É, pra você ver como é essa merda. Já é a segunda vez que a gente fala disso. A segunda gravando, né? É. Primeira coisa que você falou quando chegou aqui... Não matei, filho da puta. Vamos ter que cortar isso, senão vai estragar nossos spoilers. É. 32 bits. PlayStation pra mim, 64 e Saturno pra tu. O que, que tu jogava no Saturno? Panzer Dragon, Virtua Fighter, tive o 1 e o 2. World Wide Soccer, que era uma bosta, mas era futebol. Saturno eu invejava o Die Hard. Não, Die Hard eu não tive. Eu tive aqueles Marvel versus Street Fighter versus alguém lá. Era X-Men vs. Street Fighter e Marvel vs. Heroes vs. Street Fighter. Eu não sei se chegou a ser mais Marvel vs. Capcom. Foi Street Fighter 0, 0 Alpha, Beta 4. O 0 é japonês e o Alpha é o americano. Não, é o contrário. Não, 0 é japonês, o Alpha é americano, e aqui no Brasil, nos arcades, era 0. Isso, que era uma boa. Era em português, Street Fighter até fazer boa. Nos arcades era em português. Tinha um negócio em português. É, as frases, tal, era em português. O negócio era a porreta, a edição. O pior é que esses arcades em português não são até hoje emulados. É, né? Sempre os americanos, né? Os dumps brasileiros não tem muito sucesso. Não, engraçado é que era assim, né? Era a versão americana com o nome japonês, porque assim, o Bison era o... Vega. É, no Japão, o que a gente conhece como Bison era Vega. Isso, cara. Ou era Balrog? Era Balrog. Não, Balrog é o Vega. O Balrog é Bison. Os três trocavam o nome. Eu sei que esses três tinham os nomes trocados. O M. Bison era lutador de boxe, que era pra ser uma paródia do Mike Tyson. Aí eles pegaram e colocaram o Bison no chefe. E o Vega, que chamava Balrog, trocaram o nome com o boxeador. E o Vega é o cara da garrinha. Balrog, você sabe de onde que saiu, né? Balrog. Senhor dos Anéis, rapá. Não pode ser. Senhor dos Anéis. Eu não aceito isso. O negócio é japonês, ele devia chamar Shin Megami. É mais fácil de chamar Naruto, Goku, essas porra. Engraçado que Street Fighter não tem nenhum nome assim, né? O Ryu é mesmo. Ryu é tosco. Chun-Li, Tai Long. Esses dois são chineses, né? Mas nada. O único japonês. Assim. Ah, tem o E-Honda aqui, que puta nome japonês, né? E-Honda. 64 bits, só eu passei por essa fase. Nessa época. Você chegou a jogar o Jaguar alguma vez em sua vida? Um controle com 16 botões? Não. Você teve sorte. Como é que é o Jaguar? Eu tenho muita vontade de dirigir o Jaguar. É, de jogar. O Jaguar agora é indiana, né? Não é mais inglesa. Sério? É, teve uma empresa aí da Índia que comprou a Jaguar da Ford. Ah, sim. É. Aliás, a Ford é dona de tudo, né? Então, agora eu estou mais distante do Jaguar do que eu pensava. Como é que é esse Jaguar aqui, jogo que tinha? Puta, nem lembro o que tinha de... Então não pode cortar do podcast. Eu lembro que o visual dele era um Super NES, assim, não tinha nada demais. E 16 botão? É, tinha tipo... Era tipo um controle normal em cima e tinha mais uma cacetada de botão embaixo, assim, que nem um teclado de telefone, mais ou menos. Ah, tá, de telefone. Eu joguei um negócio de telefone, mas não era Jaguar, não. Não, tinha o controle do telejogo, ele era meio que nem de telefone e tinha um... Uma paradinha redonda de alumínio que você girava, que era pra você controlar o Pong. Ah, tá. Não, mas tinha um que você colocava uns papeizinhos na frente que ficavam em cima do número do telefone lá, aquele teclado numérico que aparecia lá como pulo, soco. Não. Uma veiaria do caralho. 128 bits, geração PlayStation 2. Um que tentou enganar, né, foi o Dreamcast, que eu tive também. O Dreamcast era legal, rapaz. Era legal. Eu tenho vontade de comprar um Dreamcast ainda. Eu vendi o meu por 300 conto. Tem pra comprar por 50 agora. Vendi bem, então. Eu tenho vontade de comprar um só pra jogar Dynamite. Crazy Taxi. Não, Crazy Taxi temos no Play 2. Apesar que tem o Crazy Taxi 2. Crazy Taxi 2 não tem, era melhor o 2. Tem o Crazy Taxi 3, só que acho que é pra Xbox e PC só. Mas tinha um de luta lá, que é a continuação do Die Hard Arcade, que era a Dynamite Deca, né? O japonês, e a Dynamite Cop, que é um beat'em up 3D, que eu acho do caralho, eu gosto muito desse estilo. Apesar de no momento, devido a essa geração que estamos vivendo, esse estilo está bem banido. É, hoje é a geração do primeira pessoa. Primeira pessoa e terceira pessoa cravada na bunda, né? É. A bunda pra cima do personagem você enxerga e mete bala. Olha lá, Resident Evil 4 e Gears of War. Essa época que estamos vivendo. E além de hoje, isso já era online, né? Se você não, é, isso tá enchendo não o tem amiguinhos pra jogar em casa. Não, mas calma aí que a gente já tá pulando do assunto. A gente tá 128 bits ainda. Ah, sim, eu só tô fazendo um paralelo do Dreamcast, né? E o Dreamcast tem a sua importância. Ele foi uma bela morrimento pra SEGA. Gostou dessa desconcordância verbal? Ela morreu bonito com o Dreamcast. Aí veio o PlayStation 2, o Tererê, Xbox e Nintendo GameCube. GameCube que não era 128, não era um pouquinho mais. É verdade, tinha essa historinha, né? Acho que a partir do GameCube ninguém mais sabe quantos bits é nada. É, não, mas o mais interessante é que o PlayStation 2 da geração 128 bits era o pior. Era o pior e foi o que deu mais certo. Ah, ele deu mais certo porque quantidade exorbitante de jogos perto dos outros, né? Os exclusivos da Sony sempre foram foda. Fizeram a diferença, é porque o Xbox tinha a maioria dos jogos que saía pra ele, saiu pro Xbox também. O GameCube que tinha um pouco mais de limitação quanto a isso. É, GameCube é aquela. E quem teve ele é porque era nintendista doente que, de nascença. Eu queria muito jogar Resident Evil, porque a minha vontade de ter um negócio desse é pra jogar. É, a minha vontade de ter um PlayStation 3 é pra jogar Metal Gear. A minha vontade de ter um GameCube ou um Wii, né? Que tá também, é pra jogar o Resident Evil 0. Zero, o remake do 1. Mas aí tu tem que comprar o controle do GameCube e comprar o memory card também, isso que é um saco. E cabe o CDzinho lá, não? Cabe, ele puxa. Mas tem que ser no meio ou você pode ser embaixo que ele vai... Não sei. Nunca fiz esse depois experimento. Depois vamos enfiar coisas no Windows Invade. É. Ah, o Play 2 foi uma era muito feliz, né? É, saía de tudo, e cada um era uma evolução atrás da outra. A era do PlayStation 1 já era... Acho que o PlayStation 1 foi um dos controles mais experimentais que tivemos, porque tem de tudo quanto é estilo, né? É. O negócio que eu falei é que tinha até o simulador de LSD pro PlayStation 1, tinha jogo de putaria, o Play 2 também, tem cada tranqueira que você não imagina, né? Demolition Girl. É, Demolition Girl. Temos o um review aí para quem quiser saber do que eu estou falando. E até aquelas merdas de jogo de tabuleiro. Se você quiser, tem lá. Só não temos jogo de putaria decente. É. E uma reflexão que eu vou fazer aqui sobre putaria decente em jogos é um paralelo com a realidade. Jogos querem ser realistas? Agora vocês pensem comigo. No jogo você mata todo mundo e é uma boa. Se você come alguém no jogo, o jogo é 18 anos, é proibido, não sei o quê. Mesmo de calça, né? Mesmo de calça. E roupa, que nem no Hot Coffee do GTA. É, que nem no próprio carro do GTA que só balança o carro. Mas não é 18 anos, é 17. Não, mas é um negócio que você chega pro cara, ó, tem um jogo que você rouba carro, você mata todo mundo. Mas dá pra você comer alguém, o cara fala, caralho! É? Entendeu? É, isso aí é o que faz todo mundo ter a surpresa do jogo. Mas no final... Um dia que fizer um GTA sem puta, não vai vender metade do jogo. É, mas é verdade. Agora você pensa, se você chegar na vida real e falar, matei a minha ex. Caralho, esse cara é um filho da puta, assassino, vou denunciar. Aí você fala, comi a minha ex. Você é bom, rapaz. Comer a ex é bom? Ah, sei lá. Se o seu paralelo não foi muito deixa bom, não. Rapaz, comi... A irmã da minha ex. Comi a vizinha boluda. Caralho, você fala, eu acabei matando a vizinha boluda. Ih, caralho, que negócio é esse? Tá louco? Vai pra cadeia. Apaga essa parte da ex, porque eu já percebi que vai pegar mal. O quê? Que lado? Sei lá, pro meu não vai pegar porra nenhuma, porque... Não, pra mim também não. Então por que você foi falar esse exemplo? Não, porque o que você falou não tem nada a ver. Tá, então deixa eu... Quer que eu refaça a frase? Não, você já refez. Next Generation. Next Generation pra mim já é a próxima. Ah, eu já nem sei mais que... Termo vagabundo. É, eu quero ver quando sair a próxima. Next Generation. É. Evolution, Windows Vista Extreme, né? Não, e o próximo Windows é chamar 7. 7? Windows 7. 7. Falando em Windows. Chama, vagabundo, bom, o Sr. Shinko ainda não adentrou a... nova geração. Eu estou vivendo de refugos de Next Generation, jogando precariamente em casa de amigos do Vivaldi por enquanto. É aquele negócio do multiplayer, eu acompanho todos os vídeos de coisa que saem, análises e tal, eu não me perco disso aí, sempre que eu posso eu estou jogando. É, a vantagem do PlayStation 2 é que agora você pega o jogo original baratíssimo, né? Que, aliás, isso vai ter um cabal gritando porque eu não divulgo o nome dessa porra nem fudendo. Ah, sim. Tem jogo lá, R$39, cara. Mas mesmo assim tem uns que não compensa. É isso que é foda. Mas uma vantagem também do PlayStation 2, por enquanto, que eu ainda não sei se é vantagem e até quando isso vai durar, é que ainda estão saindo jogos pra ele, né? É. Guitar Hero 4 saiu. Sabe o que eu acho que tá ajudando? O Nintendo Wii, cara. Porque o cara faz o port pro Wii. Não. Ele já faz pro... E o PSP, né? Ultimamente tava, mas saiu Homem-Aranha Web of Shadows. O port do PlayStation não é o mesmo do Wii. É o mesmo do PSP, que é uma bosta, que é 2D, com gráfico tosquíssimo. O 007, que a gente vai falar também, não é o mesmo do Wii, que é a primeira pessoa. Ele é só em terceira pessoa e o jogo é totalmente diferente. E a tendência é piorar, né? Mas a própria Sony, na última E3, ela falou que vai estar investindo mais em lançamentos pro Play 2 devido que o PlayStation 3 é o Nintendo 64 dessa geração. Né? É. Porque só pode ter quem tem 3 pau sobrando, né? Não, hoje ele tá mais barato que o Xbox. Porque só pra você comprar de jogo e tudo, tá difícil. Não, mas o problema não é esse, porque tudo bem, a pirataria ajuda, principalmente aqui no Brasil, a vender console. Eu acho que é o que mais ajudou no PlayStation 1 e 2 foi a pirataria. Não, tudo bem, mas nos Estados Unidos que não tem pirataria, não tá vendendo PlayStation 3. Tá igual. Porque as exclusividades do Xbox é o que? Games of War? Então, a diferença é o quê? Todas essas comparações de jogo que saem nessas Game Trailers, GameSpot e IGN da vida, a maioria, o Xbox é melhor. E assim, o Xbox tem a Live, que já tava pegando fama no Xbox One. No 360, 90% das pessoas que tem Xbox, pelo menos lá fora, é pra jogar na Live. Aí temos um console de nova geração que vai ser lançado no Brasil, você viu? Ah, é? Como é que chama? Vemos Zibo? Zibo, que é... É Zibo mesmo? Zilo? Da Tectoy. É da Tectoy. Você não tem cartucho, você compra online tudo por 15, 30 real, dependendo do jogo. É, via 3G. Via 3G. E a parada tem gráficos equivalentes do PlayStation 2. É, isso é o que eles prometeram, né? Que eles vão chegar ao Resident Evil 4 em um ano. É, que é muito esquisito, porque o jogo de lançamento é um Crash Racing lá, que é mais tosco que o do celular. Não, ele e tá... Quake 1. É, Quake 1... Qual que era o outro? Eram 3 que ele mostrou. Aí onde correu da Lamborghini lá, que eu não sei o nome do jogo. É, mas era tudo gráfico de Play 1, assim, um pouco retocado. É, não chegou no Play 2 não. Primeiro jogo da era Play 2, vai. É, e disseram eles que o controle tem sensor de movimento. Legal, será que pega isso aí? Creio que não. Também não. Se pegar, não vai pegar, pegar mesmo, não vai. Eu acho mas que talvez, pega pra aquele povo... Aquele povo que compra DynaVision. Exatamente. Esse povo que tá mantendo a DynaVision de pé, que gosta de comprar o que é nacional. É, não é que gosta de comprar nacional, é o povo que não tem conhecimento, assim. Não, mas eu conheço gente que compra só coisa nacional, rapaz. Porra, complexo de japonês, caralho. Na minha família lá tem gente que só compra coisa nacional. E isso inclui música, rapaz. Você vê como tem gente noia nesse mundo. Não, que eu sei que no Japão, o pessoal prefere comprar um CD feito lá do que comprou importado. Por exemplo, sai um CD da Madonna. Ah, mas geralmente a maioria dos CDs lançados no Japão tem coisa a mais, né? Não, tem bonus track, mas mesmo que não tenha, eles preferem pagar mais caro no japonês, que é mais caro, do que comprar um importado. Enfim, esse é o nosso histórico sobre os videogames. Esse tá meio curto e meio capado. Tá... Quantas vezes já tentou gravar essa porra? Essa é a quarta vez de final. Quarta vez, espero. E nós não queremos nos aprofundar porque vocês vão descobrir um pouco mais do nosso... das nossas personalidades. Da nossa o quê? Das nossas personalidades. Ah, sim, assim. E das nossas histórias de vida no decorrer dos nossos podcasts. Em breve faremos algum pra vocês terem uma interatividade maior com nós e perceber isso. Mas isso foi só uma amostra pra vocês verem que nós fomos jogadores que passamos por praticamente todas as gerações que passaram aqui pelo que conhecemos de Brasil. E temos uma carteirinha boa. Pelo menos experiência a gente tem. E agora vocês vão saber por que e como nós viemos nos encontrar, porque nós não somos amigos de infância. É. Pelo menos eu não te conheci com menos de 18 anos. Eu acho que você tinha menos de 18 anos. Eu tinha 17 para 18, então. É, então. Nós nos conhecemos na faculdade de comunicação e compartilhamos primeiramente nosso gosto por HQs e segundamente o de games. E em cima disso, começamos a desenvolver diálogos e ideias e chegamos no ápice de fazer análises, porque chegamos à conclusão que todos os sites que nós frequentávamos com algum mérito do gênero eram umas putas pagas. Bom, na verdade a gente fez essa porra pra ter uma desculpa pra comprar mais jogo, né? E também por isso. Mas assim, a ideia de pôr opinião de jogador mesmo, né? É. Porque é uma canseira de você ler sempre a mesma coisa em todo lugar, que é saco. E esse blog já deve ter uns 2, 3 aninhos. O 2.0 começou em 2007, a versão 2.0. Não temos a data exata. O outro acho que foi 2005, cara. Faz tempinho que a gente tem essa porra, hein? Não, faz um tempo novo. Quem nos mandar a data será privilegiado com ouvir com antecedência no nosso próximo podcast. É, a gente manda por e-mail. Nós enviaremos de grátis. Objetivando com o objetivo de desenvolver, no começo era só PlayStation 2. Porque nós pegamos bem no começo dessa época mesmo. Era o que a gente tinha. A nossa geração 128-bits foi puramente PlayStation 2, com alguns esporrinhos de Xbox e GameCube. Bom, mas pra explicar a porra toda, no 4Games você vai encontrar o quê? Hoje você vai encontrar um site com os principais consoles de nova geração e média geração, incluindo computador. PlayStation 3 não é principal, né? É? Nada, não. PlayStation 3... Como nós somos pessoas simples, não somos patrocinados nem nada, e nós compramos é com o dinheiro do nosso trabalho, porque além de a gente fazer tudo isso, a gente trabalha, a gente ainda não tem um PlayStation 3. Se alguém quiser doar, ligue para o número que aparece no seu MP3 agora, ainda, ou quiser colaborar com o review de PlayStation 3. Mas basicamente o PlayStation 3 para o Xbox ultimamente está um pau a pau, vai. Tem as suas diferenças, mas é Metal Gear e God of War 3 quando sair, e Little Big Planet no momento. Para Halo, Gears of War. Nada que nos faça comprar nesse momento e nos prostituirmos em excesso para arrecadar. Em excesso? 2.500. É que qualquer trabalho é uma prostituição, né? É. Em excesso é trabalhar e se prostituir literalmente até arrecadar os fundos para isso. E perder os fundos. É, e perder as pregas dos fundos. Bom, vamos ler a cartinha do nosso exemplo de vida. Nesse período nós tivemos vários comentários, vários leitores. Aliás, comentem. É, comentem aí. Embora nós não somos um blog carente, que nem muita gente aí, né? Que chora pedindo pra votar, que chora pedindo comentário. A gente faz o que faz e foda-se. Não, o que é legal do comentário é ter um retorno, né? É, se vocês quiserem dar um comentário retorno, pra nós iremos agradecer. Mas não chorar por isso, que bem claro. Entre nós tivemos a transição, né, do 4Games, o primeiro, para o 2.0, que é o que estamos vivendo nesse momento. E tivemos, a partir desse momento, várias revelações de fãs que entraram no nosso Twitch e que mandaram recados. Agora vamos ler a nossa primeira carta, que nada mais é que um comentário de um dos nossos mais fanáticos leitores e futuro ouvinte, né? Abre aspas. É isso aí, bros. Bros não, que parece Mario, rapaz. É. Estes games do caralho já faz parte da vida de bastante gente. Ele é paulista, estes games. Eu sou viciado nesses troços desde meus 6 anos de idade. Vocês lembram do game Amiga? Esse cara é velho. É. Aquele... Pior que nós. Não, 6 anos de idade, porque tem a nossa idade, porque o Amiga dele tinha. Ele é pior que nós, porque. É. Amiga. Não, aquele tecladão filho da puta de pesado que você instalava na TV? Enfim, já joguei de tudo e tenho uma porrada de consoles e uma burdoada de games. E no ano passado, sem vírgula, minha noiva me perguntou se eu gostava mais dela ou dos games. Entre parênteses, a FDP estava carente. Isso acontece com muito da nossa fase, né? Nós estamos com 20 e poucos anos e fatalmente temos que compartilhar a vida entre trabalho, jogo e mulher e família. É. E a mulher tem aquelas coisinhas de TPM e carência e fudeu, né? É o que ele fala logo após os parênteses. O pior é que essas crises dão logo quando sai um jogo bom, né? É. Logo após os parênteses, fudeu. Comprei o Xbox 360 e tenho que gastar dinheiro de vez em quando com as raparigas de São José dos Campos, pois a minha mulher foi embora. Só alegria. Boa sorte, manos. parabéns pela qualidade das informações postadas. Esse é um cara, né? Olha, eu não chego a esse ponto, não. Ele gosta mais de videogame que a gente. Ele gosta mais de videogame que mulher. Quem sabe? Isso pode ser nosso futuro, né? Velho careca, barrigudo, sozinho e com videogame, pô. Tornando o videogame não vai ficar te enchendo o saco. Não, pior é que eu respondi esse comentário falando que, pô, cara, eu curto videogame, mas eu ainda prefiro mulher. Aí quando a minha viu isso, me deu bronca. Porque mulher é qualquer uma. Eu prefiro a minha mulher. Ah, sim. Nome, CPF, RG, endereço. É. Porque ciúme de mulher é foda. Ainda bem que essa mulher joga, né? Joga naquela, né? Joga Guitar Hero e umas coisinhas do Wii. Tem que fazer um Grow Force com a mulher. Queria convidar umas meninas depois pra jogar um paintball. É a mesma coisa, né? Que uma mulher pra jogar Grow Force e paintball. É. O que que pare. Game over. Hoje em dia tá muito difícil as pessoas se drogarem, entendeu? A droga hoje é sonora e o podcast é a droga do futuro. Oh, essa...